noite vai ferver. Eu quero só você, vem. Chega mais perto de mim, quero você só pra mim. Essa noite vai ferver, eu quero ver o chão tremer. Dance comigo, bem coladinho, assim eu piro, eu não resisto. Eu quero te tocar, sentir o teu cheiro, o teu perfume me tira o sossego. Eu quero te amar, vem correndo pra cá. Eu não aguento mais esse tormento. Eu não quero saber, eu só quero você. Eu só penso em você, não quero te perder. Eu não quero saber, eu só quero você. Eu só penso em você, não quero te perder. Chega mais perto de mim, quero você só pra mim. Essa noite vai ferver, eu quero ver o chão tremer. Dance comigo, bem coladinho, assim eu piro, eu não resisto. Eu quero te tocar, sentir o teu cheiro, o teu perfume me tira o sossego. Eu quero te amar, vem correndo pra cá. Eu não aguento mais esse tormento. Eu não quero saber, eu só quero você. Você. Eu só penso em você, não quero te perder. Eu não quero saber, eu só quero você. Só você. Eu só penso em você, não quero te perder. Aí linda, só penso em você. Não quero nem saber, não quero te perder. Não, não. Venha dançar comigo de ursinho coladinho. Aí eu piro, eu não resisto, fico doidinho. Vem me dar um beijinho. Beijo na boca de língua, selinho. Vem. Um convite ao prazer. Vem. Essa noite eu e você. Fazer amor até o sol nascer. Eu não quero saber. Eu não. Eu só quero você. Só você. Eu só penso em você. Não quero te não. Eu só quero você, só você. Eu só penso em você.